filho. É, esquece a luta do anão e o gigante. Sou dos que escreve a história só com beat, uma blunt, umas linhas e punch, que o refrão já tá pronto. Meia hora com bonde, um montão fica pronto. E cada tentativa minha, por mais que fosse difícil, responsa da família me ajudou no início. É questão de não ter nada, mas passar por isso. Vida doce e amarga entre a boa e o precipício. Qualquer um eu me jogo, e se eu marco tô bobo. Um com um não é pouco, já sou meio doce no dobro. Hoje eu não rimo pra lucro, mas tô cansado de troco. Pode dizer que ainda tamo firme no jogo. Meu tempo, nosso tempo, é hora de continuar. Fazer valer cada momento em nossa história. Fazer valer cada momento em nossa história. Meu tempo, nosso tempo, é hora de continuar. Fazer valer cada momento em nossa história. Fazer valer cada momento em nossa história. Não precisei puxar o cão, tô aí, sobrevivi ligeiro. Mundo cão, só se pra sobressair. Coração pra proteção, fumaça de inspiração. Quem fecha o bom coração e a cerveja pode pedir ali que vale pros irmãos. É nunca subtrair, tá louco de pôr a mão. Cair problema, ver surgir, essa é a grande questão. A gente sabe onde cês estão, foi pego na infração. Agora vê o leão rugir. É, que eu sei que vários se preocupam, que a família pensa grande pra querer time pequeno. Pra nós não serve de desculpa, conquistar é a conduta. Pra ninguém passar veneno natural. Se soma, se com os bons, se fecha, se marca. Nós toma vacilo, deu brecha, então filho. Nem ronco, esquece a falsa modéstia. Que meu bonde mete a bronca e ainda toma sua festa. Meu tempo, nosso tempo, é Akira. Meu tempo, nosso tempo, yeah. Meu Akira, tempo, Akira, presidente, Hélio Bent. O mundo é nosso, yeah. Meu tempo, nosso tempo, é hora de continuar. Fazer valer cada momento em nossa história. Fazer valer cada momento em nossa história. Meu tempo, nosso tempo, é hora de continuar. Fazer valer cada momento em nossa história. Fazer valer cada momento em nossa história. Venho que venho, não posso parar por nada. Ainda não desisti, nem cansei da minha jornada. Tudo que conquistei foi no continuamente. Por isso eu seguirei, cada vez vai sempre em frente. Sempre me enviando para ser mais forte. Continuo a seguir, pois origem é zona norte. Porque de onde veio não tem para onde correr. Ou você pega o bicho pega você. Minha família sempre fecha lado a lado. É nessa caminhada precisa de aliado. Sempre fortalecido com o amor bem amado. Sempre fortalecido com o amor bem amado. Quem sabe faz a hora, não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Meu tempo, nosso tempo, é hora de continuar.